via saída 9, transição Vatar. 7, prossegue, livre subida até 160, sobe pela Momo, transição Vatap 2221. Zona LS, Scanner 6225. Scanner 225, pelo sinal, chama agora o torre na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, o Scanner 6225. Estabilizado no ILS com a pista vista. Gente, eu chamei a 225, pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, 12 nós, pista molhada. Livre pouso, 6225. Nazaré 2221 no voo Itap. Está presente, 2221 direto Vatap. Passarela 2221, solicita manter a proa 290 por alguns instantes para evitar a formação. Está livre, informa ao teste, 2221. Teste formará, retornando ao curso 2221. Chanel 6225, Solo 32, táxi via Eco Alfa, Juliette, portão 02. Eco Alfa, portão 02, obrigado. Um já livre de informações. Seria possível coordenar direto a barreira, senhor? Dois, um, vou ir barreira. Muitíssimo obrigado, 2221 direto a barreira. Para Salvador, voando 759, está com informação, voo, faça o 215 para 160. No 759, acione a indicação via chegada a Bonf, disse mantenha 4 mil pés e ajuste o altímetro no 0,15. 4.015, facilidade de voar na Prodiduna, voo no 759. Mantenha o perfil, o voo no 759. Mantenha o perfil e desce para 4 mil pés. Quando possível, será autorizado. Ok, então mantendo o perfil lateral, descendo a 4.015 no 759. Salvador, voo 093, com a informação, 4 próximos pontos. Voo 093, aciona indicação, via chegada a ponto, desce mantém 050, ajuste altímetro 0095. 0095, ajuste para 50 na ponto, voo 1093. Oi, Salvador, bom dia, 731-53, informação Golf pro Galeão, pronto para cópia, posição 09. 731-53, autorizado para Serra Branco, Golf Lima, via rota do plano de voo, nível 340. Saída Sanvo, Uno, Leda, Doclon, primeira curva à direita. Transponder 5206, controle Salvador, 120.8. Nível 340, conforme a rota do plano. Só confirma a saída para o 3153. Sanvo, Sierra Alfa November, Vitor Oscar 1. Sanvo 1, Leda Doclo. saída Doclo. Sir 5206 Transformer, controle 1208. Só confirma a saída novamente que nós não pegamos aqui. Saída é Sanvo 1, Sierra, Alfa, November, Vitor Oscar 1, Pozoa Leda, e a Pozoa Doclo, Delta Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Ok, agora sim. Sanvo 1, Leda Doclo, 3153. Correto, chame pronto, porção 9. Chamado. 9, poderia agora produzir assim, para evitar a formação logo após bom? Confirmando a azul 5126? Afirmando. Sente azul 5126, autorizado para Serra Bravo Charlie Fox, via APZO 21, no nível de voo 360. Saída Arbor 1, transição Elefa, primeira curva direita. Transponder 5204, controle Salvador 120, décima 8. Saída Arbor 1, transição Elefa, primeira curva direita. Transponder 5204, frequência do controle 120, décima 8, azul. Azul 5126, cotejamento correto, chame pronto, portão 01. Chama pronto, portão 01. Não vai ter condições de voo apelo. Confirme. Voa 093, confirme. Desvio esquerda para 200 por 10 milhas. Gente, está livre de desvios, voa 093, reduza para 2209. O tráfego que o persegue está agora à sua frente, 10 milhas com grau de speed 250 nós. Reduzindo para 220, voo 9093, esse nível de desvio. Voa 759. Prossiga. Sumiu o bulu para o controle. É, eu tinha recontado que eu não vou ter condição de vapê-lo. 7, foi dona, voa no 759, parece que você está afinando o procedimento, ele é essa que foi. Ok, voa dona, pode ser então para 2000? Afirmo, 2000 pode autorizado, ajuste de altímetro 1095, forma estabilizada no procedimento. Ok, 2000 na proa de dona, com ele 15 eu passarei, gol no 759. O 1093, desse mantenha 3 mil pés de ajuste altímetro 10195. 3015, gol 1093. Vio, mais 10, mais 5 milhas, 100 minutos de vio, pode voar pelo? Gol 1093, voe pelo após desvios, informe a porta. Comandante. Pelo voo 1093. Afirma, após pelo Duna para 2 mil pés, descendo para 2 mil pés, ajuste altímetro 1095, forma estabilizada de LS, X-Ray, pista 10. Autorizado para seguir a chegada, via informar estabilizado, voo 1093. Estabilizou o voo no 759. Voo 759, 3 mil de marcador externo, completo LS, X-Ray, chama agora a torre, 118, decimal, 95. 18, 952, voo no 759. Salvador, voo no 759, final ILS, se dá 10. Voo no 759, avistado, voo autorizado, pista 10, vento no 30 graus, 4 nós. Confirme, por gentileza, como recebe o PAP? Tá com um brilho o quê? 3? Era pra estar 5. É, brilho 5 está um pouco apagado, né? Pra gente aqui é como se tivesse 3 para 4. Gente, grata. Nada. Salvador, muito bom dia, TAM 3597, colisando 190, emitida para 160, sente a informação Golf. O 3597 sendo edificação via chegada Bonf, desse mantém 4 mil pés e ajuste de metro 1015. Desce via chegada Bonf, desce para 4.1015, na 3597. Aprisão, 9093. 9h30 a bordo, 3 horas e 58, Galeão. Foco 2, segue táxi via Foxtrot, chame antes. Foxtrot Alfa, chame antes da Juliette. Eu ativo Foxtrot Alfa, vai reportando da Juliette, com 759. Júlio 5126, táxi autorizado até o ponto de espera, direita via Índia. No ponto de espera, chame pronto, QNH 1095. Táxi autorizado, ponto de espera 10 via Índia. O QNH 1095, reporta a próxima, Júlio 5126. Voo 093, final da pista 10. 093, avistado, pouso autorizado, pista 0, vento 120 graus, 099. Voo 093. Torre Azul 5126, próximo ponto de espera 00, visual coordenado na 5. Gente, Azul 5126, mantém um ponto de espera. Mantém 5126. Voo 759, a torre. Prossiga. Confirme as condições da pista, pista molhada? Aqui é uma pista molhada. Gente, graças. Para o táxi, 3053 com 159 a bordo, 3 horas e 40, atendendo Campinas. A 3153, táxi autorizado até o ponto de espera via Pachona, Índia. O ponto de espera, chame pronto, QNH 1015. Ponto de espera, chame na pronto, Pátio Índia, 3153. A 759, Juliette, portão 01. Autorizado ingresso via Juliette pro 01, vou no 759. Tá 3153, passagem ao Boeing da Gol ingressando via Juliette, portão 01. Manda passagem ao Boeing da Gol, 3153. Azul 5126, autorizado a linha e mantém pista na 0. A linha mantém pista na 0, Azul 5126. 1093, solo 57, livre à direita, táxi e eco, siga via Alfa, chame antes da Juliette. Eco, Alfa, antes da Juliette, vai reportar o voo 1093, bom dia. Bom dia. Decolagem autorizada, pistona 0, vento 120 graus, 059. Decolagem autorizada, pistona 0, 250 a 2000. Volta 3153, próximo ano, posso esperar, tá pronto. Tá 3153, autorizado, alinhar e manter, pistona 0. Alinhar e manter, 1-0, 3253. Guna 093, Juliette, portão 1-1. Juliette, portão 1-1, 0-93. Decolada 58. Chame agora o controle Salvador 120 decimal 8. Controle Salvador 120 decimal 8, azul 5126, posso? Controle Salvador Bantia azul 5126, Arboruna. Azul 5126, contato radar na decolagem, submantendo nível 360, via saída, Arbo 1, transela. Submantendo 360, via saída, Arbo 1, azul 5126. 4359, desça para 12 mil pés, ajuste altímetro 1-0, no 5 autorizado, LS X-Ray, ponto estabilizado. 2000, chamarei estabilizado, tá, 3597. Tá 3153, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-20 graus, 059. Esse ano 53. Decolada 01, chame agora o controle Salvador 120 decimal 8. 08, bom dia, bom trabalho. No 53, contato radar decolagem, submante nível 340 via saída Santo 1. Ok, subindo para o 340, subindo via. Alguma possibilidade de autorizar uma proa mais à frente? Doclo. Doclo é centro Recife. Oi, Leda, tá trazendo 53. Ok, Leda na presença, aguardando após o Recife. Obrigado. Salvador, azul 5126, solicitar para o Tielé. Azul 5126. Mande Alefa, Bom dia, Xenar 6225, autorização Brasília, promoção Golfo. Xenar 6225, autorizado Brasília, via Pesulo 17, nível 380. Saída Arbol 1, transição Alefa, primeira curva direita, transponda 5224. Positivo 380 Brasília, Arbol 1 Alefa, curva direita, Pesulo 17 Aerovia. Aciona 5224. Porta pronto, puxa, na 6225. Puxa, portão 2, obrigado. E ele é, está 3517. Plano 35, mais certo, completo final, chama agora turno, 118, decimal 95. 1895. Oi, Salvador. Ciente da Golf, 340 Campinas. 54201 Campinas, autorizado via rota plano de voo, nível 340, saída Sanvo 1, transição Mótima, primeira curva direita, transponda 5225. Afirmativa, azul 4201 foi autorizado nível 340 para Campinas, decolada 10, Sanvo 1, transição Mótima, primeira curva direita, após via rota do plano de voo, 5225 ao transponder, azul 4201. Regimento 4, porta pronto, puxa, azul 4201. 4201 chamará. Oi, bom dia, eu tô 3517. 3517, bom dia. Autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 3, 0 graus, 0, 6, 9, pista molhada. Molhada, obrigado. E o 5126, chama agora o centro Recife na frequência 1260, alterna 128, decimal 8. O local, decola para o Ulisses, sobrevoa o pau da Lima, instruções. Sobrevoa onde? Recife na frequência 126 decimal 0 alterno 128 decimal 8. A gente vai chamar o centro Recife 1260, alternativa 1288, azul 5126, obrigado. Volta lá. Autorizado, chamar decola pro 8, coordenação protocolo controle 0140, transponda 3 a bordo, alterno Salvador e 2 horas de autonomia, Papa Romeu, alterno agora. É meu golfo correto, é porta pronto da colégio. É pra cara pronto. Torre Salvador, Azul 2775, com a informação Golf. Azul 2775, acione identificação, voo e TAP para interceptar a chegada Bom Médio 1. Informe no ponto da descida. Ficou pro TAP, já está no ideal, Azul 2775. Esse mantém o 050 Azul 2775. O contato radar a 55 milhas sudoeste do Salvador. 7, sala 08, livre à direita, táxi Alfa Juliette, mantendo a escuta da torre, portão 09. À direita, Alfa Juliette, portão 09, na escuta 3, 5, 7. Cancelamento, Chané 6225. Chané 6225, autorizado, último ataque. Autorizado, vai chamar, foi a 225. Uno 2835, bom dia. Alfa Romeo, hotel número 2. Hotel número 2. Senado, plano para decolagem. Não tem tráfego reportado fora do solo, é, na região, reporta fora do solo, hotel número 2. Hotel número 2. Alfa, cidade CDF, 3, 5, 7. Autorizado ingresso, portão 09, 3, 5, 7. Está fora do solo, pro Whisky 500 pés. Tá, meu Golf, considerando a colagem Uno Uno, controle Salvador 10-8. Vai transferir, controle 10-8. Informará. Para o táxi, Personé 6225, 119, 3 horas e Goiânia. 6225, autorizado táxi à Índia, reporta Ponte Prada 10, pronto, que é legal, 10 no meio. 2016, Sérgio Matros, Ponte 0, 6225. Salvador, Azul 4201, no número 3, por estacionamento. 4201, correndo de solo, tem a aeronave da Avianca, está livrando o pátio agora, vem a Índia. Posso mesmo liberar o pátio, autorizado por puxa, a porta do táxi. Após a Avianca liberar o pátio, está liberado o puxa, ocupando o táxi, azul 4201. Salvador, 275. Chega para o controle. Confirme o nosso número para pouso. Número 1. Pesado para o Edduna? Oi, Duna, 275, desço, mantenha 2000 pés e ajuste altímetro 1016, informe estabilizado. E para o Edduna para 2000 pés, o ajuste confirma? 10 ou 96? 10 ou 96, o azul 27. Lima 225, decolagem 7, controle em Salvador 20-18. 208, 6225. Com 1 no 07 a bordo, 4 horas e 46, alternando Ribeirão Preto. Azul 401, autorizado táxi via Índia, reposta de parada 1-0 pronto, quer ligar 1-0 no meio. Autorizado via Índia, vai chamar pronto, quanto espera, Azul 401, pronto, próximo ao ponto de espera da 1-0, tá pronto. 401, autorizado, linha decolar, pista no 0, sem parada, vento 130 graus, 07 nós. Autorizado a linha aí, decolar sem parada, 401. Ó. Oh. Claro. 185, agora. Azul 4958, acione identificação, voo e a posição BOMED, 47 para chegada, BOMED 1. Informe no ponto de alta descida, Azul 4958, contato radar estabelecido a 30 milhas para a posição BOMED. Sente, voando BOMED 150, reportando para descida 4958. 211, aguarda cópia, prepara a seleção, voo 1, transição DOC. Autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 08 nós, pista molhada. Autorizado pouso, Azul 2775. Azul 4201, decolado de 21, controle de rotor, 20-18. Controle 208, bom dia. E? Poderia confirmar o vento por 2775? Confirmo, vento 140 graus, 08 nós. Azul 4201, radio contact on departure. I maintain at level 340 via Sambo 1 departure. Via Sambo 1 departure, I maintain 340, Azul 4201. 093, número 2 cópia, guarda. Se prepara a saída Arbor 1 na transição a leve. Arbor 1 eleva aguardando o voo. Acendo a indicação via chegada BOMED 1, informe no ponto de descida. Ajuste a altimetria em Salvador 90 no mesmo. 1016, voo médio 1, vai reportar para descida o passarelo 2229. Autoriza voo Itap e o Duna, senhor. Mantenha a pose, voo médio, sou número 2 na aproximação. Tá, ciente. Porto Seguro, OP9857, Mouso. Nível 360, saída Sambu 1, transição Doglo. Primeira curva direita, transponda 5227. Autorizado Galeão, 360, Sambu 1, Doglo. Primeira curva direita, Ampersulo 44, seguro, seguro OP9857, até Mouso. E transponda 5227. Correto, a porta puxa, chama 201. É porta. Ao meu controle. Forma lá então, na escuta permanente, Golf. Azul 2775, Sol 23, livre à direita, taxia Kilo, 43, posição 3, língua prevista. Pela direita, Kilo, 43, com que posição? É, posição prevista 3, Lima. Rio Azul, 49. No 093, autorizado com fins, via rota do plano de voo. Pesolo 21, nível 360, saída Rabon 1, direção Elefa, primeira curva direita, após Elefa, prossegue na rota, direto nítico, vamos passar para o Pesolo 21. Transponda 5243. Salvador 20.8. Confins está autorizado, nível 360, conforme a rota, nítimo, direto nítimo Amper Zulu 21. A saída é Arcor 1, Elefa, curva direita, 5243, é o transponder 1208.2, voo 1093. Correto, cotejamento é patrão do busco, 1093. É portaria no gol. Corrigo 1963, está no portão 8, pushback e acionamento. Corrigo 963, autorizado, push, porta X. Livre, push, corrigo 963. 2775 foi atualizado aqui a posição para 5 Lima, fica atento à sinalização do solo aqui. 5 Lima, 2775. Alô, Salvador, bom dia, é o Alfa XC Quebec. Alfa XC Quebec, bom dia. Alfa XC Quebec, posição reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição número 3. Qual a posição que se encontra atualmente no pátio 3, Alfa XC Quebec? 2 Romeo, Alfa XC Quebec. Autorizado, início do reboque, reporta na saída do pátio 3 para ingresso pátio 1, o Alfa XC Quebec. Ok, autorizado o reboque e chamar para ingressar no pátio principal, posição 03, Alfa XC Quebec.